Eu vou ter que continuar daqui com onde eu estava. Jesus se encontra com esses fariseus, né? E esses fariseus são estudiosos, como eu falei, estudiosos, conhecem a lei, sabem tudo, se aplicaram, fizeram tudo. Porém, eles se atêm à qualidade e beleza daquele bolo do conhecimento que eles construíram. E eles chegam com uma questão sobre divórcio e uma questão capciosa, né? Olha, a lei diz que pode. Como é que você diz que não pode? O que que você diz sobre isso? Para tentar pegá-lo, para ver se ele sabia. E Jesus aprofunda agora numa outra direção. Não mais na direção do moralismo. Ele fala, olha, na verdade o homem e a mulher foram unidos por Deus. Mas como é que se dá essa união? Ele aponta para a dica. Eu já falei várias vezes, existe um processo pelo qual você se une à sua mulher. Deixará, pois, o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Ou seja, primeira coisa que você faz é você ganhar independência psicológica, financeira, emocional, física dos seus pais. Tem que haver um desenlace. Se não houver esse desenlace, se as pessoas continuam dando pitaco na sua vida, se você é uma pessoa dependente de aprovação de pai e mãe, se você depende financeiramente, se você. Cara, você não tomou a primeira etapa para construir um relacionamento legal e duradouro unido por Deus. Depois ele fala, se unirá à sua mulher. Ou seja, tem um período no qual a gente gasta tempo se unindo àquela pessoa que a gente ama. Se você não gasta tempo conhecendo, aprofundando e sabendo quem é o outro, né, estressando por vezes e descobrindo é esta a pessoa, né, que eu estou disposto a passar com os defeitos e as qualidades que tem e tal, se você não fizer isso, você não vai poder ir para a terceira etapa e será uma só carne. Como é que a nossa sociedade faz hoje? Eu conheço o cara hoje numa festa. Aí eu dou para ele, ou eu pego ela, né? Ou seja, eu me torno uma só carne, depois eu pergunto o nome, aí vamos ver se a gente se dá certo junto, e aí, quando eu tiver 40 anos, eu paro de receber a mesada do meu pai. Isso não é exagero, mas não é difícil acontecer. Aí você não sabe por que os casamentos dão errado. Jesus falou assim, cara, era um homem e uma mulher. Esses dois unidos por Deus não se separam. Ele fala: como é que acontece isso? Num processo que primeiro tem uma orfandade que você tem que criar, um relacionamento que você monta, e aí você realmente entra numa relação íntima com essa outra pessoa, né? E aí você se torna uma só carne. E essa uma só carne não se separa. Agora, qualquer coisa que a gente vive como a nossa sociedade, não é óbvio que vai separar. Você começa de trás para frente, você bota a ordem do bolo todo errado. Você bota o ovo no fim, quando a farinha já está misturada com a manteiga, você coloca lá o ovo, aí você bota 2 quilos de açúcar e você fala: meu Deus, eu não sei por que que meu bolo sai errado, por que que meu casamento tá ruim, por que que as coisas não funcionam para mim. Não funciona porque você, um, não segue a receita. Dois, você não percebeu que essas coisas têm processo, têm ritmo, têm insistência, têm estresse, têm tensão, a coisa passa, acontece, tem que passar por aí. Aí óbvio que vai dar errado. Aí você fala 1.500 motivos pelos quais você tem o direito de se divorciar. Com certeza tem. Aí os discípulos falam: ai, senhor, mas está muito complicado. É melhor ser solteiro, então. Melhor não casar com ninguém. E Jesus fala, e é um princípio: olha, isso é para quem é dado, é para quem é chamado. Para quem se sente chamado a ser eunuco. Ou seja, olha, eu não vou me unir a ninguém. Por quê? Porque eu vou. Ele fala a palavra eunuco de propósito. Porque ele não fala, isso não é para quem quer ficar solteiro para se bastar numa sociedade individualista. É para alguém que vai se dedicar a um outro que não a sua esposa, que não o seu marido, mas vai ser uma dedicação integral da vida. Isso é para quem é dado, isso é para quem é chamado para essa vida. Né? Existem freis, existem freiras, existem irmãos, existem solteiros que falam assim: olha, eu estou aqui. Mas sabe quando é que essa pessoa vai ser feliz? Quando ela se dedica a outra pessoa, quando ela vive para outra pessoa que não alguém. Que esse é o ponto máximo do amor. Agora Jesus fala, olha, menos aí, porque isso é para quem é dado. Quando Deus chama, tudo bem. Gente, no fim das contas, esses caras vinham ali com uma questão para Jesus sobre divórcio e tal, o que está escrito na lei, porque nós estudamos muito. Ele falou, sabe qual é o erro de vocês? Não tem coração nesse negócio. Vocês perderam a mão. Vocês complicam as coisas, porque faltou sabedoria para esses caras. E aí a próxima cena é essa: ele chama as crianças e fala, deixa as crianças virem até mim. Sabe por quê? Porque na sabedoria das crianças é que está o barato. Elas é que se lançam sobre o bolo de chocolate para comê-lo. Elas não ficam perguntando qual é a quantidade do ingrediente, elas não ficam preocupadas em arrumar uma expertise, elas se divertem direto comendo bolo de chocolate. Meu irmão, muito da sabedoria já está aí colocada. Quer saber uma coisa? Divirta-se como as crianças, lance-se sobre o bolo de chocolate. Pode ser o bolo que outra pessoa fez. Se você quiser construir um bolo, construa-o, faça-o. Se você quiser realmente produzir conhecimento, se você quiser ser uma pessoa sábia, se esforce para isso. Mas no fim das contas, pelo amor de Deus, coma. Ou seja, aplique o teu conhecimento, aplique a tua sabedoria. Eu espero que assim o dia possa ser bom para todos. Então, hoje a homilia foi em duas partes. Desculpa pela interrupção. Deus abençoe. Amém.